fui logo fiquei quietinho. Sem poder glorificar, lembrei da minha igreja que glorifica sem parar. Glória, glória, glória, glória, glória, aleluia, glória, aleluia. O fogo pega, cai poder, Jesus opera e faz a igreja estremecer. Glória, glória, glória, aleluia. O Espírito Santo começa a operar, crentes alegres se enchem de poder. Glória, glória, não parem de clamar, os anjos descem do céu. Vem a igreja visitar, essa igreja nasceu no fogo, e no fogo vai subir, esta igreja é escolhida, pra morar lá no porvir. Glória, glória, glória, glória, glória, o glória que a igreja vai subir. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, é com glória que o Espírito batiza, renova, desperta os dormentes aqui. Eu sinto um anjo passeando na igreja, eu sinto um anjo aqui a me tocar, renova aqui, renova lá, vai renovando os pastores no altar. Renovação, cura divina, revelação, línguas estranhas, é profecias, é visão, é dom de cura e de interpretar. É com glória, glória, é com glória, glória, é com glória, glória, é com glória, glória. Ficaram mais quietinhos, porque o fogo dominou, se enchem de alegria e glorificam ao Senhor. Glória, glória, glória, glória, glória, aleluia, glória, aleluia. O fogo pega, cai poder, Jesus opera e faz a igreja estremecer. Glória, glória, glória, aleluia. O Espírito Santo começa a operar, crentes alegres se enchem de poder. Glória, glória, não pare de clamar, os anjos descem do céu. Vem a igreja visitar, essa igreja nasceu no fogo, e no fogo vai subir. Pra morar lá no porvir. Glória, glória, glória, glória, glória, é com glória que a igreja vai subir. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, é com glória que o Espírito batiza, renova, desperta os dormentes aqui. Um anjo passeando na igreja, eu sinto um anjo aqui a me tocar. Renova aqui, renova lá, vai renovando os pastores no altar. Renovação, cura divina, revelação, línguas estranhas, é profecias, é visão, é dom de cura e de interpretar. É com glória, glória, é com glória, glória, é com glória, glória. É com glória que a igreja subirá. Subirá.